repete o 5221. Camarada, 5221. Opa, papapá, mais de Bravo, se tu fez o acionamento por conta disso, pra poupar a bateria. Bom dia, Papagão Novembro, Anquimac, declarado da 17, sempre na escuta. Novembro, Anquimac, 1234, 4321, no meu cordial, prossiga em voo visual e sempre na escuta. Sempre na escuta, Mike. Altitude que você vai manter? É uma antena 500 pés, sir. Ok. 170 milhas a 500 pés. Informe livrando a zona de controle. Reportará na livrando a CTR, temos o caso. Controle Salvador, Papa Tango November, em que mais que estima, ele é usado 1320 Zulu. 1320, ciente Novomba e Yankee Mike. Gol 1072, está autorizada a aproximação ILF. Prestado LF 1072, na reportagem estabilizada. Salvador copiou, 3304. Oceanair 6312, ready for taxi. We have a 146 on board. Alternate is not out, 3 hours plus 25 minutes. 3 hours plus 25 minutes. Ok, depois da passagem do avião aqui pela retaguarda, daria de pushback no 4299. IP5221 para push acionamento. Seguindo a linha do litoral, vai aproximar-se aí do farol da Barra. Suba para 1500 pés. Farol da Barra, subi para 1500 pés do Papatango, Vermelho Mike. Gol 1072, localizador em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre. Frequência 1186. 186, torre, sempre. Só 3663, pode chamar o centro? eu teria que aguardar um pouco mais, 3663, mas diante da sua solicitação, chame 1251 agora. 751. 4 no 2 para puxa de acionamento. Controle, meu cordial, contato radar. Vente, agora 605. O papapapá, Mike Bravo Oscar, agora abandona o litoral 510 para o continente. Para iniciar dentro de mais um minuto a descrição. Positivo, livre. Mike Bravo Oscar na sua permanente escuta. Questionnaire 6312 control. Go ahead, sir. If you like, you can give you direct to Romeo Fox 018. What do you think about it? present position, heading straight ahead, Romeo Fox 018, appreciate your help, thank you. Yes, monsieur. Lima, Mike, Quebec, na Quebec, Torre 18, meia para ingressar, o trip 5221. Paulo, Gol, na 072, está na Alfa. Ok, antes da Juliette vai manter a posição no 072 da Gol. Controle de Salvador, é 4299, 1500 pés, subindo nível 360, subida da AEL. 4299, controle, contato radar. Ciente, 4299. Ataque 190 a bordo, 15 horas 22, apenas 10 horas. Gol 1923. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Tango Juliette Seata Água. Oi, prossiga. Gente, vamos seguir então a aeronave da companhia à nossa esquerda para o portão 1. Gol 9072, a gente. Contact center, frequency 126.85. Over. Copy, contact 2685, have a nice day there, bye bye. by. Controle Salvador, é o papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle. Decolado 97, solicita pro direto Manati 1 no meu pé. Está autorizado, Mike Eco Delta. Delta. Controle, Juliette Serra Tango, estima aí a 1:05 da próxima hora. Juliette Serra Tango. 13 horas e 15 minutos, anotei. Afirmo, 13 horas e 1:05. Restrição aí, eu tenho que manter 3 mil. Nariz em cima pro nível 200. Nível 200, obrigado. Afirmativa autorizada 360. Guarulhos, Dael Leda Bridge, informe Zulu 16, Belo Horizonte. Decolada 10, curva na esquerda, controle 1935, 5471. Chamarei, irmão, muito obrigado. Beleza, brother, 975. Azul 4299, chame Recife 125 ano. Recife 125 ano, 4299, bom dia. Da 5494, aciona a identificação, desça para 2018, chegada mais. 2018, chegada mais, é o trip 5494. Controle Alta 3304, bom dia, decolado, passando agora 2 e... Yes. 3304 é o controle, contato radar. Of modelo TAM 3859 para o táxi com 151, alterna Campinas, 4 horas e 19. Para o táxi, web 76729, 159 a bordo, 350, antena com ficha. Cidade do setor agora, passando pela pra área industrial. Permanece os 500 pés de restrição aqui. Positivo. Mantendo a sua escuta permanente. 6729. Eu confirme o número na sequência de aproximação? Paciente, o trip 5494. Salvador, bom dia, o Golo 923, saída da EL, passando 1700 metros. É, poderia confirmar? O Golo 923, saída da EL, passa 1900 metros. O 923 é o controle, contato radar. Padivana, por onde leva o 3304? 3304 autorizado. Obrigado, direto elétrico. Gol no 888, para sua informação, tráfego 12 horas, 13 milhas, a aeronave da Trip, que decolou de Salvador para a Conquista, está na saída Arbor, passando nível 080, subindo o câmbio. Positivo, ciente está no TICAS, gol no 888. Trip 5221, para sua informação, foi capturado pelo TICAS do gol no 888. Está passando agora 8 mil em descida, está afastado 11 milhas na chegada a Mare, câmbio. É possível que o gol no 888 desviar 15 graus aqui à esquerda e já retorna ao perfil de da Mari, só para desviar o núcleo de informação? Positivo, livre. Obrigado. Salvador, cordial, bom dia. 3859 decolou na Arbor. Então, 3859.